Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos compartilhar hoje o capítulo 19 de João, capítulo da crucificação de Jesus. Todos os capítulos da Bíblia são divinamente inspirados e aptos para realizar em nós toda a vontade de Deus. Tudo é importante. No entanto, a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Jesus são o ponto culminante, ou seja, todo o Antigo Testamento desemboca. Trabalha para anunciar a vinda do Messias, tipifica, simboliza e tudo mais, anuncia o que aconteceu com a sua vinda, com a sua vida, ministério e, como disse, morte, ressurreição e ascensão. O Novo Testamento dá testemunho daquilo que aconteceu. Portanto, nós estamos diante de um dos capítulos, um dos três mais importantes da Bíblia, e eu quero recomendar a você que permaneça atento e deixe, permita que o Espírito Santo quebrante você. Só através da leitura, não é necessário mais nada, não há muito o que dizer. É hora de calar e se quebrantar diante do Senhor. João 19 diz assim: sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram, perdão, uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu trago a vossa presença para saberdes que não encontro nesse homem motivo algum que o possa condenar. Irmãos e irmãs, só um detalhe dessa primeira perícope. Olha, é impossível não tratar desse cinismo de Pilatos. Pilatos mandou flagelar Jesus. Normalmente eram 39 chibatadas. E ele mandou fazer isso. Então não tem inocentezinho nessa história, não. E é absolutamente injusto do ponto de vista histórico ficar atribuindo toda a responsabilidade a Israel, aos líderes religiosos de Israel. Certamente, é impossível negar também, eles tramaram essa morte. Mas atribuir somente a eles é como dizer assim: os judeus são responsáveis, os não-judeus, os gentios, não são, então eles carregam esse estigma há 2000 anos e são transformados em bode expiatório. Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo, que não foram eles que tramaram, que a responsabilidade maior, a insatisfação maior a crueldade maior, a cegueira de não enxergar em Jesus o Messias, veio da parte dos judeus. Seria uma tolice não reconhecer isso. No entanto, Pilatos aqui representa essa violência que vem da parte dos gentios. Então ele manda flagelar Jesus, depois aceita que os soldados façam uma coroa de espinho, coloquem na cabeça dele, vistam uma capa de púrpura e apresenta. Eles também gritavam, né? Salve o rei dos judeus! Esbofeteavam seu rosto. E mais uma vez Pilatos sai e afirma aos judeus: Vede, eu trago a vossa presença para saberdes, não encontro nesse homem motivo algum que o possa condenar. Aqui ele mesmo se condena. Se ele declara que não há motivo nenhum para a condenação, e ele é o único que tinha o direito ali de absolvê-lo e não absolve, antes lava suas mãos. Então, eu comentei na última ministração, comento de novo. Não tem como lavar as mãos aqui, não. Não há como ficar em cima do muro. Se ele tivesse tomado uma posição à altura do seu cargo, ele teria dito: Olha, não vejo crime e vou soltá-lo. Você pode me dizer agora com razão, pastor, mas é para que se cumpra a profecia, era para que se cumprisse a profecia. Você tem razão. Tudo isso já estava profetizado. No entanto, em termos de responsabilização, uma coisa que os judeus vêm sofrendo há 2.000 anos, até no Holocausto ocorreram situações assim. E ainda hoje muita gente olha de rabo de olho, né? Como a gente diz, olha com menos respeito para Israel por causa dessa atitude de crucificação. Mas eu quero lembrar você que quem teve o poder para soltá-lo, absolvê-lo, foi um gentio, foi um não-judeu. E ele, por uma questão política, preferiu manter a Pax Romana e crucificar Jesus. Ou seja, é tão pecador quanto aqueles que tramaram a morte do Mestre. Tá bem importante você selar isso em termos de conhecimento, para não atribuir somente a um grupo. Seria um erro também atribuir só aos gentios, só aos romanos. Seria um erro grosseiro, porque a articulação toda se deu no Sinédrio e entre os sacerdotes religiosos. Então, o mais correto é entendermos que judeus e não judeus crucificaram a Jesus e que nós hoje não devemos mais crucificá-lo. Ele já fez um sacrifício único e suficiente para nossa remissão, e você não deve sacrificá-lo na sua vida, em particular os cristãos. Você que está me ouvindo que não é cristão, ainda não se aplica para você. Mas os cristãos, qualquer coisa é motivo de abandonar a fé, qualquer coisa é motivo de deixar de ir na igreja, cheios de mimimi, cheios de não me toque, não me reles, né? Então, isso é como negar, trair ou assistir essa morte de Jesus, só que agora no seu coração. Muito bem, versículo 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos, Imagina como isso doeu, irmãos, irmãs. E a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: eu, homem, repetindo, eis o homem, perdão, né? Colocando a capa de púrpura, disse Pilato ao povo: eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou-os, dizendo: levai-o vós outros, crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Cada vez que ele vai falando isso, irmãos, reforça o argumento que eu disse para você. É um juiz que não vê nenhuma culpa num réu e manda crucificar, é absolutamente corrupto, irresponsável por essa morte. Bem, os judeus gritavam: crucificam, e responderam-lhe: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Até hoje, muitos cristãos ainda não o reconhecem como filho de Deus, como Messias, e é importante que você saiba, alguns já reconheceram, outros ainda reconhecerão, mas até hoje muitos ainda não o reconhecem como Messias. Seus olhos ainda estão cerrados. Entretanto, ao ouvir a essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e, voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: de onde vens tu? Todavia, Jesus não deu-lhe qualquer resposta. Então Pilatos advertiu: tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou, quebrou as pernas de Pilatos aqui, irmão. Quando Jesus afirmou: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Então Pilatos percebe em Jesus o que os romanos chamavam de theos, aner, homem com qualidade divinal, e tenta camuflar a sua insegurança em mandá-lo para a morte com um autoritarismo. De qualquer maneira, como já falamos duas vezes, só hoje se equivocou, cometeu pecado, pecou. Jesus desmonta Pilatos quando ele diz: olha, você só tem poder porque te foi dado do alto. Mais ou menos que dizendo assim: se o Pai quisesse, agora mesmo ele me libertaria, mandaria anjos para me libertar ou me tiraria dessa situação. Então não é você que está me tirando a vida, não é você que está me mandando para a morte, eu é que estou me oferecendo para morrer em favor da humanidade. E para não ficar a humanidade muito genérico, eu que estou me oferecendo para morrer em lugar, em meu lugar, irmãos, e em seu lugar. Foi por isso que Jesus se deu. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. Mas os judeus o ameaçaram exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles usaram um argumentozinho que Pilatos desmontaria com uma palavra, né? Mas eles tentaram dizer, ó, se você deixar correr frouxo e libertar esse homem, nós vamos fazer essa notícia chegar a César e que você vai ter tá tendo problema com os judeus, isso vai complicar a sua vida. Mas certamente Pilatos teria poder e argumentação para desmontar essa ameaça, mas não fez. Eu estou insistindo nisso para que fique claro. Ah, pastor, o senhor está absolvendo os judeus? Não, primeiro eu não sou juiz para condenar nem absolver ninguém, mas eu só estou querendo reforçar para você que aqui estão presentes ou representados todos nós, toda a humanidade, judeus e não judeus, para que não cometamos o pecado de atribuir responsabilidade só aos judeus, ou então outro, só aos romanos, tentando isentar os judeus da responsabilidade que lhes cabe. Tá bem? É só isso. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono do juiz. Veja, ele assumiu a posição de juiz da causa. E como juiz que está declarando que alguém não tem crime nenhum, não tem culpa nenhuma, não tem dolo nenhum, como que esse alguém vai mandar crucificar só por um acordo que havia com os judeus? Ou seja, totalmente descabido. Ele sentou-se num lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico, Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Aí entregou de vez, e a hora sexta é por volta do meio-dia. Eles, porém, exclamavam: A morte! A morte! Crucifica-o! Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? Aí ele já estava no estado de zombaria. Vê como de inocente não tem nada. Reconhece a inocência de um culpado e manda crucificar. Depois faz piadinha. Então, de inocente não tem nada, né? Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei, senão César. Aí eles continuavam com essa argumentação para dizer: a paz no Império Romano, só para você saber, a paz no Império Romano se dava obediência ao imperador, a César. Então eles ficavam dizendo: olha, se você quiser manter a paz conosco, crucifique esse homem, senão César vai ficar sabendo. Então, um jogo sujo de parte a parte, mas era necessário que isso acontecesse. Jesus permitiu que isso acontecesse para que hoje eu estivesse falando com você, você estivesse falando com outra pessoa, nós estivéssemos aqui libertos de todo o pecado que foi pago na cruz do Calvário. Em suma, é isso. Na cruz do Calvário, ele pagou toda a nossa dívida, nos livrou de todo o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a liderança judaica nessa hora disse isso. E diante disso Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora e maltrataram Jesus como o texto mostra. Batiam no rosto, davam chicotadas e Jesus foi humilhado de todas as formas. Espiritualmente você vê Jesus na cruz declarando num determinado momento: Pai, por que me desamparaste? É claro que o Pai não o desamparou, mas o fato de Jesus estar assumindo todo o pecado da humanidade naquele momento fez com que ele tivesse espiritualmente por um instante separado do Pai eterno com quem conviveu eternamente. Sofreu toda a dor emocional do rompimento com os seus discípulos, pessoas com os quais conviveu, com a sua família, mesmo que não o aceitasse, sua mãe. Todo o aspecto emocional, Jesus sofreu, o espiritual, o emocional e, obviamente, o físico, porque a crucificação é um modo cruel de se matar alguém, é uma das mortes mais dolorosas. Então Jesus estava aqui se entregando por amor de mim e amor de você. Diante disso, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, os carrascos se apoderam dele, e assim carregando sua própria cruz, é o texto que diz, não é filme, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram. Calvário, queridos, vem do latim calvaria, que significa caveira. O uso desse termo procede da Vulgata, tradução no latim. Tá bem? No original, a expressão é aramaica. Gólgota. Mas em hebraico é Gulgoleth. Os pais da igreja viram no ato de Isaac carregando o filho para o holocausto, Gênesis 22, 6, o antítopo, ou figura de Jesus carregando a sua cruz, ao afirmar que o próprio Jesus carregou sua cruz. João não contradiz os demais evangelhos sinóticos. Nesse caso, ao contrário, ele enfatiza que Jesus foi senhor da situação o tempo todo, embora conduzido para o local da execução. Ele caminha com seus carrascos como quem está cumprindo uma missão e não como uma vítima relutante. Não, ele vai como uma vítima inocente e entrega a sua própria vida. E os judeus da igreja primitiva associaram com essa entrega de Abraão e Isaac. Ele foi até o Gólgota, então, e foi crucificado, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no centro. Então Pilatos mandou-os escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, em latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, dos judeus, discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei. Então, como eu dizia a você, né? Os sacerdotes diziam: não escrevam, não escrevam aquele rei dos judeus, e sim que ele se dizia rei dos judeus. Mas Pilatos aqui foi tomado de uma ironia, de um cinismo, de uma ironia, e colocou em tese qual era o pecado que levou Jesus à condenação. Ele está publicando, como se tivesse hoje entre nós uma publicação do motivo pelo qual alguém foi condenado. Ele estava publicando o motivo da condenação, mas estava sendo irônico também, não há dúvida disso. Versículo 22, irmãos: todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, eu escrevi. Nessa hora ele estava valentão, nessa hora ele foi o intendente mesmo, responsável pela Judéia. Antes não, né? Antes ele fez o conchavo, mas agora ele diz: escrevi, e o que eu escrevi está escrito. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram as vestes e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Essa, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, para aproveitar a túnica, irmãos e irmãs. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. Isso está lá no Salmo 22, no versículo 18, tá bem? Então, você pode consultar. Dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. Está lá no Salmo 22, versículo 10. Próximo à cruz. Jesus, próximo à cruz de Jesus, perdão, estavam sua mãe, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Só que há quatro mulheres. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aqui, eis aí o teu filho. Em seguida disse Jesus ao discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte da família. Jesus, mesmo nessa hora, deixa essa palavra na cruz, com o zelo pela sua mãe, que devia estar desconsolada, como qualquer mãe, no seu juízo perfeito, sofreria a dor que ela sofreu. E Jesus entrega a mãe aos cuidados de João e entrega João aos cuidados da sua mãe, de Maria. Muito bem. Na próxima perícope diz: está tudo consumado. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro de vinagre. Então, embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de sopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos, irmãs, é indescritível a dor que Jesus sentiu em todo aspecto do seu ser. Como eu disse, espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, intelectualmente, no seu corpo, é indescritível. Agora, esse momento completa essa agonia quando dão vinagre a ele. Só para você lembrar da arqueologia, quando alguém precisava ir ao as suas necessidades fisiológicas, fazia as suas fezes, desculpem utilizar, mas é isso mesmo, fazia as suas fezes e limpava com vinagre. Isso era comum. Claro que nos palácios havia um espaço específico para tal, mas para os soldados que estavam ali não haveria todo esse espaço para o lugar. E o fato é que pegaram o vinagre, que era uma forma de limpar as fezes, e deram para Jesus beber. Quando a gente vê isso nos filmes da crucificação, normalmente a gente pensa, em vez de água, deu vinagre, só pensando nesse aspecto. Mas do ponto de vista historiográfico, é muito mais forte. É muito pior. É dar as fezes para Jesus ao invés de dar água. Jesus estava com sede e ao invés de poder beber um pouco de água antes de morrer, lhe dão fezes para que ele bebesse. Então, isso foi o ápice da humilhação e Jesus disse: "Está consumado." Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou: "Jesus, está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Texto bastante conhecido. Jesus entregou seu Espírito, morrendo voluntariamente. Não apenas mais um mártir da história, mas como um sacrifício aceitável a Deus, sacrifício único e suficiente para livrar-nos de todo pecado. Todo aquele que nele crê não perece e tem a vida eterna. Se você está me ouvindo e ainda não creu em Jesus, não o aceitou como Senhor e Salvador, não fez a sua pública profissão de fé ou o seu batismo, meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo, faça agora. Ouvindo esse texto, faça agora. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, foi até a cruz por você e bebeu fezes por você, por amor de você, para que os seus pecados fossem todos perdoados e você não tivesse mais nenhuma culpa sobre si. Porque agora o processo da santificação continua, se dá, você já aceitou Jesus, mas não ficou perfeito, só que sem esse peso da culpa. Diferentemente do que diz Freud, que a cada 10 palavras ele fala 5, em culpa, né? Se você estudou a filosofia de Freud e a psicologia, você vê todo o material. Freud trabalha muito essa ideia da culpa, culpa, culpa, na sociedade judaico-cristã, ele que era judeu. Mas nós estamos livres da culpa, irmãos. E agora podemos caminhar em processo de santificação, mas sem esse peso sobre os nossos ombros. Jesus levou sobre si. No versículo 31 em diante, e porque era dia de preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, sábado é o dia sagrado para os judeus, e está lá no quarto mandamento, né? Os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirasse os corpos rapidamente, na sexta-feira à tarde, para que eles não entrassem no sábado crucificados. Sendo assim, vieram soldados e quebraram as pernas do primeiro, em seguida do outro homem, que com Jesus havia sido crucificado, haviam sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isso é o cumprimento de mais uma profecia. Tá bem? Então é importante você saber disso. Essa é uma das evidências da completa humanidade de Jesus e que simbolicamente aponta para a água batismal e para o vinho no sangue da ceia. Tome como referência também não só a profecia do Antigo, mas 1 João 1, 7. E o capítulo 5, versículo 6 a 8. Pense na água do batismo e pense na santa ceia do Senhor e entregue sua vida a Jesus. Eu quero reforçar isso. Nós estamos num jejum de 40 dias, parcial, é claro, para que pessoas sejam convertidas e principados e potestades que estão dominando cidades, a nossa aqui em particular, nós estamos orando, venham por terra. E essa é uma luta que tem sido travada nesses dias. Ainda há 2 semanas para completar esse processo. 26 dias já foram, faltam 14 dias, mais 13 dias, 27 dias já foram. Mas eu quero dizer que a luta espiritual tem sido terrível, terrível. Mas é porque o Senhor está dando vitória e derrotando toda autoridade do maligno sobre a cidade e está nos dando poder e autoridade, mais uma vez, para passar pela cidade e levar pessoas a Jesus. Bem, voltando ao 33, não quebraram as pernas de Jesus. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. Eu já mencionei, lembre da água batismal, lembre da água também da purificação lá do Pentateuco e lembre do vinho da última ceia. É muito importante você ir conectando esses textos para entender tudo aquilo que o Antigo Testamento aponta acerca do Messias. Caminhando para o final, irmãos, irmãs, e aquele que a isso presenciou, Disso deu testemunho e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vós creiais. João, o autor desse evangelho, estava presente na crucificação, único dos 12, com certeza presente, e as 4 mulheres já mencionadas. Mas há uma hipótese que a BKJA levanta, e eu sou obrigado a concordar com a hipótese, não com a afirmação, de que mais algum discípulo dos 12, o apóstolo, tivesse junto. Porque para o judeu, uma coisa só é verdadeira se há duas testemunhas para comprovarem diante do juiz nos portões da cidade, isso desde os primórdios, desde o Pentateuco também. Então pode ser, não estou afirmando que é, há uma possibilidade de que Tiago estivesse junto com João. Tiago, irmão de João. Pode ser que Tiago estivesse, pelo menos ao redor ali, para que fosse testemunha daquilo que João escreveu no Evangelho. Só para lembrar você, para nossa dor continuar e ao mesmo tempo a nossa decisão de assumir o cristianismo como um todo, para valer, não assumir cheio de mimimi, mas assumir o cristianismo com tudo. Tiago, irmão de João, foi um dos primeiros, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi um dos primeiros cristãos. Estevão também era diácono, rapidamente foi martirizado. Outros foram martirizados, mas Tiago, um dos 12, foi o primeiro. E ele foi martirizado por Herodes Agripa. Tá bem? Em 44. No ano de número 44. Onde está isso, pastor? No documento de Flávio Josefo, que você encontra, não em toda a livraria cristã, porque tem livraria que só tem aqueles livros básicos mesmo, mas nas livrarias cristãs mais abastecidas de material, você vai encontrar material de Flávio Josefo. E no período do rei Herodes Agripa, rei pela metade, né? Meio judeu, meio não judeu, talvez indomeu, odiado pelo povo judeu, cobrador de impostos, ele matou Tiago também, matou João Batista e matou Tiago no ano 44. É possível que Tiago tenha sido uma testemunha da crucificação, se não de perto, um pouco mais à distância. A distância, com uma certa distância, por medo, mas para que houvesse duas testemunhas e o evangelho tivesse credibilidade depois. Então, claro que ele não estava lá pensando nisso, né? Ele estava olhando para o mestre sendo crucificado, se ele estava lá mesmo. João estava olhando para o mestre ser crucificado. Ponto. João é certeza. Se Tiago estava mais distante, é uma hipótese. De qualquer maneira, se essa presença se deu, acabou sendo útil para a confirmação da verdade do evangelho que João escreve. Quanto à sua morte no ano 44, não há dúvida. Eu até pensava que tinha sido nos 5 primeiros anos após a morte de Jesus, mas não, foi nos 10 primeiros anos que Tiago foi assassinado, um dos 12 que já morreu. e os outros vão morrer também, muitos martirizados, até que João, o último, morre na ilha de Patmos por volta do ano de 97, que ele escreve o que tem que escrever em 96, na ilha de Patmos. Então deve ter morrido aí ao final do primeiro século. Diz a palavra do Senhor, mais do que as duas testemunhas, importante para a tradição judaica, mas ainda, como diz a Escritura em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Onde está isso, pastor? Está em Zacarias. Assim como se percebe o cumprimento de uma profecia no fato de as pernas de Jesus, não terem sido quebradas, João cita o texto profético de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, ao ver os soldados perfurarem o lado de Jesus. Nós podemos ler Zacarias do capítulo 9 a 14 e notar a alternância dos pronomes eu e ele, para você entender mais acerca do Messias. Finalmente, encerrando, algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, olha aqui, João confirma alguém do Sinédrio, discípulo de Jesus. Ele era um rico comerciante e deve ter feito, então, parte da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos. Ele era amigo de Pilatos, com quem tinha boa relação, porque era comerciante, devia vender coisas para Pilatos. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, rapidamente, no final da sexta-feira. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Nicodemos também é aquele que tem a conversa com Jesus, e Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo. O que que ele entregou, pastor? Quanto corresponde isso que ele entregou, Nicodemos? Cerca de 34 quilos. A libra em grego, litra, equivale a pouco mais de 300 gramas. Tanto José de Arimateia como Nicodemos eram ricos. Nicodemos era sacerdote do Sinédrio e rico. E ele entregou, então, cerca de 34 quilos para que o corpo fosse embalsamado. E ele era um fariseu e membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos é aquele que havia dialogado, como eu disse para você agora, com Jesus durante a noite e trouxe as 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, segundo a tradição judaica, principalmente para as pessoas mais ricas, porque os pobres eram jogados num vale, né? Um vale onde os pobres eram jogados, vale dos mortos, ficavam ali. Mas os mais de classe média e ricos, que eram poucos, a maioria da sociedade era pobre, miserável, escrava. Esses não tinham lugar para ficar. Mas quem tinha lugar era normalmente perfumado, tratado no corpo após a morte, para o processo de colocação na sepultura. Assim, pegaram o corpo de Jesus, o envolveram em faixas de linho junto às especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram a Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, a sexta-feira, e considerado que o sepulcro ficava próximo, antes de entrar o sábado, depois que surgisse a primeira estrela à noite de sexta-feira para sábado. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto fala por si e eu quero encerrar dizendo a você: Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Deus tem um propósito, um plano, um objetivo na sua vida de salvá-lo, de curá-lo, de libertá-lo, de batizá-lo, de encher sua vida de unção do Espírito Santo, de comissioná-lo. Deus tem esse propósito para você, abençoar sua vida por inteiro, para que você, ele diz, eu vim para que tenha uma vida e vida em plenitude, em abundância. Então, nessa tarde, nessa noite, entregue para valer a sua vida a Jesus. Pare de considerar um grande favor que você faz para Deus ir na igreja uma vez por ano, ou uma vez por semestre, ou mesmo uma vez por mês. Você não está fazendo favor nenhum a Deus, é você que precisa de favor. Sou eu quem preciso. Somos nós dois quem precisamos de favor, do favor imerecido de Deus. Por isso, entregue a sua vida a Ele. A Bíblia diz que se nós crermos nele, nós teremos a vida eterna e não pereceremos. Mas se não crermos, já estamos condenados, porque a Bíblia também diz que nós fomos, todos pecaram, diz o texto, e destituídos foram da glória de Deus, separados da glória de Deus. Se você não se entregar a Deus, você não vai viver plenamente aqui na terra, nem vai viver eternamente. Você será condenado e passará não só por essa primeira morte que nós testemunhamos, mas passará pela segunda morte, a morte eterna, pelo flagelo, pela condenação, junto com Satanás, com seus demônios, com toda a malignidade, e depois será condenado. Então entregue sua vida a Jesus. Eu quero aproveitar diante desse texto, não há muito o que falar sobre o texto. A entrega de Jesus é praticamente indizível, incomunicável. É muito grande o que Deus fez por nós. Então, Ele tem um plano para mim e para você. E se nós pecamos, Ele pôde, com esse ato na crucificação, nos reconciliar com Deus. Pastor, mas o que que eu faço agora? O que você faz é se arrependa do tempo que você ficou distante de Deus mesmo. Não adianta estar com Deus proforme, ou ter o nome de cristão, ou ter o nome arrolado em uma denominação. Não adianta. Peça perdão a Deus pelo tempo que você ficou afastado ou afastada dele. Se arrependa desse tempo. Peça perdão ao Senhor. Mostre os frutos desse arrependimento com uma nova vida e seja um seguidor, uma seguidora de Jesus. E finalmente, faço uma oração dizendo isso que eu vou dizer para você agora. Você pode até repetir: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu te aceito como meu Senhor, como Salvador dos meus pecados. Me arrependo do tempo que vivi sem ti, até religiosamente, do tempo que eu fiquei afastado de ti, do tempo que eu não tive a ti como Senhor e Salvador. Eu peço perdão, eu reconheço, peço perdão, me arrependo e eu quero começar agora uma nova vida com frutos de arrependimento. Por isso eu te aceito como Senhor e Salvador e te suplico que o Senhor faça de mim uma vida nova e a partir de agora eu possa experimentar o que diz a tua palavra, experimentar vida abundante, vida plena, vida eterna. Quero ser um seguidor teu até a morte, uma seguidora tua até a morte. E não negá-lo, e não participar de nada que venha crucificá-lo novamente nos corações humanos, no coração de pessoas da minha família, no coração de amigos, no coração de pessoas que eu conheço. Eu quero fazer parte daqueles que vão trabalhar para a salvação de muita gente. Em nome de Jesus, amém. Ouça de novo, faça essa oração com as suas palavras. Eu disse agora um pouco com as minhas palavras, mas eu quero te dizer, eu disse isso em 1985, agora vai fazer 38 anos. Faça isso você agora e comece uma nova vida. E Deus vai te abençoar poderosamente. Tá bem? Que Deus nos abençoe e nós depois nos preparamos para os dois últimos capítulos do Evangelho de João. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, a consolação, a unção do Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.